Azul 2795, essa medicação via chegada a bomba, desse mantém a 4 mil pés. Ajuste altímetro 10, 16. Na minha 310, a todos nos informa agora que a chuva moderada sobre o Anóis opera visual e comigo. Está com chuva moderada sobre o Anóis, é isso? Você não é minha 310? Afirmo. Ótimo, obrigado, senhor. Azul 2795, chuva moderada sobre o Anóis em Salvador com teto de 1.500 pés, visibilidade de 5.000, visual. Gente, o 2795. Gente, 219. Bravo, bravo, Delta, autorizado Alfa. Ilhés, contorno Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento do Pista 17. Santa 3.62, está visual com a pista? Afirma, visual. Santa 3.62, pouso autorizado. Pista 10, vento 100 graus, 10 nós, pista molhada. 3.62, gente. Paulo Salvador, voo 973, puxe mec acionamento. Confirme, Vitor, estou puxando. Nossa, de 3 aguarde a autorização de pushback, funcionamento. MA 310, após ETAP, voe serviço 366 para São Sucedimento em nave, desce e mantenha 2500 pés. Ajuste altímetro 10, 16. Passiva verde, 10, 16, não tem, né? Afirma, 10, 16, o QNH. Não, 10, 16, ambiente, estrela 2500, ETAP, após serviço 366, por procedimento, já está autorizado, obrigado. Canémia 310, nos informa agora chuva forte, teto de 1.000 pés, visibilidade de 3.000 metros. Força ótima, obrigado, minha 310. Azul 2795, chuva forte, visibilidade de 3.000 metros, teto de 1.000 pés. Cliente, grato, 2795. São 3662, somos 18, direita 21-9. Direita 219, tá 3068. 3662, perdão. Ô Salvador, uma boa, tá 3662, livrou na sua escuta. São 3662, boa noite, prossegue. Alfa Juliette, posição 07, parte 1. Alfa Juliette, posição 07 no Pátio 1, 3662. 6197, muito bem, estacionamento, meia dúzia. Tran 3197, autorizado para o Tibete, estacionamento, chama para um táxi. Liga para o Tibete, reporta táxi do Tran 3197. Tran 3662, desconsidere seu sonho, reporte antes do táxi da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, Tran 3662. Nova Gol 973, está aguardando o operador de sangue, se não apareceu, vai chamar para a nova autorização da Polícia. Tem, Tron 973. Agora, pega a frente. 973, se a gente autorizar, chama para um táxi. Para táxi 973. 7, poderia confirmar o estimado de iniciar o pushback? Já vai iniciar no encomendo. Bravo, Bravo Delta, autorizado acionamento, é pós-táxi. Jazik 366, estabilizado em Nava, que não é 63 no Delta. Sente, completo o final do procedimento, torre agora na frequência 118.95. 135, obrigado. Torre, boa noite, o Xené 63 no zero, passou o Jazik 366, estabilizado em Nava. Xené 63 no zero, ajuste no zero no meia, continue a aproximação, informo chuva sobre o campo. Moderada, pista molhada, reporte quando visual com a pista. Afirmativo, enquanto lá. Gono 096, sua identificação e chegada e chegada a Mari, desse manter 050. Ajuste a última, é trono 0, 1 6. E chegada a Mari, até o 050, 1 0 1 6, gol 0 1 6. Passagem, gol 973, 1 6 9 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna a campanha. 73 consegue táxi à Índia, com espero no zero, torre 1895, ajuste no 06. E a Índia, ponto de espera 1895, com 36, boa noite, 1973. 197, SAP tem 214 a bordo, 3 horas e 15 na meta na cabeça. 3197, prossegue táxi 41, táxi Índia, ponto 010, torre 1895, registro 016. Ponto espera 2095, 1096, obrigado, boa noite. 3662, observa o táxi da companhia, após ingresso de Juliette, posição 07. Ativa após a aeronave da companhia no táxi, segue via parte 1 e a Juliette para a posição 7, 3662. Pistão, o Xené 63, zona 0. Xené 63, 1-0, autorizado pouso. Pistão 0, vento 090 graus, 062 de nós. Livre pouso. O 973 autorizado já e manter pista no zero. A linha mantendo no zero, o 973. Autorizado já a aeronave, então no zero? Afirma, autorizado, desse mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro no zero, no meio, informe estabilizado. Autorizado a aeronave da 10, reportará estabilizado. O 10 no meio, no ajuste, o azul 25795. Poxa, M13 no 0, solo de 2,6, direito no 21, décimo 9. Direito no 29, obrigado, meu. Solo, boa noite, Poxa, M13 no 0. 6310, prossegue Alfa Juliette, posição 0341. Tentamos Juliette, posição 0341. 23 autorizado, decolagem, pistão 10, vento 090 graus, 062 de nós. Livre decolagem da 10, bom 973. Sou Salvador. Sou Salvador, boa noite, está 3197, ponto espera no 0 pronto. Está 3197, boa noite, mantém o ponto de espera. Mantém. O 366 estabilizado, azul 2795. Azul 2795, completo final do procedimento, terminado, chama para torre, na frequência, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, azul 2795. Boa. Salvador Azul 2795, agora 2 milhas do 372, baixar de chegar. Azul 2795, ajuste no zero no meia, continua a aproximação, reporte visual com campo, informa chuva leve e pista molhada. Ciente, reportará 2795. Voo 973, decolador de 29, controle no 21120, décima 8, boa viagem. 08, 973, obrigado. Doutor, voo 973. Voo 973, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 360 via saída dela. 360 via Dael 973. Visual, azul 2795. 2795, autorizado pouso, pista 1-0, vento 060 graus, 062 de nós, pista molhada. Ciente, 2795. Segundo 096, autorizado o RNAV, positivo. Positado, servido 366, desse mantenha 2500 pés. Ajustou o time, entrou no 096, informe estabilizado. Após o TAP, 366, 2500, vamos ali estabilizado, gol 1096. TAM 3197, autorizado de área, mantém, pistão no zero. Ali mantendo no zero, TAM 3197. Azul 2795, só os 33 direita, no 21, décimo 9. Direita, 1219, azul 2795. 6, visibilidade de 5 mil. Ok, muito obrigado. Ainda assim, opera instrumento. Ok. Tanto 050 graus, 059. Aqui Capricórnio, 390, 397. Ok, Alfa, Kilo, 43. Só qual é a posição? 4 Lima. 1973, chama agora Centro Recife na frequência, 1251, alterna 1-28, decimal 35. 251-283? Sim, 1-28-35, a secundária. 2835, com 973, boa noite. 1096, completo sinal do procedimento, RNAV, chama agora a torre, na frequência, 1-18, decimal 95. 1895, 1096, boa noite. Salvador, boa noite. TAN 3197, decolou da EL. TAN 3197, contato radar na decolagem, submanter o nível 360 via saída da EL. Transição Europa. 3197, solicita por Leda. Oi, Leda, TAN 3197. Vamos, Leda, 1-97. 3197, tem que manter um pouquinho a 1-8-5, só mais 5 milhas. Entende? Como é o termo de Gil, anda posição, Leda. Ativo, Amarelo, Solicita por Leda. Solo Salvador, uma boa noite, TAN 3858, formação Bravo. Salvando Leda, 3197 já. Sete. Sim. Guardando. Bono 096, autorizado pouso, pista no zero, vento 050 graus, 062 de nós, pista molhada. Amigo pouso na 10, 1096. Pronto, corta 3258. Autorizado, corta laser, nível 370, decola pistão 0, curva esquerda, saída Momo Frutti, via Upper do Luno 9, após Bangu, Abucu e prossegue conforme rota. Controle Salvador opera 1208, aciona 5402 transponder. Fortaleza 370, Upper do Luno 9, Bangu, DTC Abucu, Momo Frutti por esquerda, 208-5402, 3258. 3858, cotejamento correto, são pronto, o bushback funcionamento. Sim, 3858. Bom, 1096, solo aos 39, direita no 21 decimal 9. 219, direita, 1096. Alfa, Juliette, posição 09, Pátio 1. Alfa e Juliette, confirme o Pátio. Posição 09, Pátio 1. Juliette, Pátio 1, posição 09, Alfa e Juliette, 09. São 3197, chama agora centro Recife, na frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 251-2835, obrigado, boa noite. Salvador, Oceaner 6310, boa noite, informação Charlie, pronto para a cópia. Oceaner 6310, autorizado Recife, nível 350, decola 10, curva esquerda, saída Pucacaju, via UPS do Luna 7. Outro, Papa Rosca, Tango, Romeu, Oscar, prossegue direto conforme rota, plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5175, transponder. Salvador, vivo, transponder novamente? 5175. Autorizado, nível 350, decola 10, curva esquerda, saída Pucacaju, Maracaju, 6175. Campers do 17, outro, posso controlar o plano. 120, eles vão ter o controle, com o número 517, puxa, 6310, procedimento correto, pronto, Diga. Autorização Fortaleza, por favor. Prepara a mão para ti, aguardando cópia. Aguardando a cópia aí da... Então, a multa. Gol na 096. Autorizado Fortaleza, nível 370. Decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, via Pesuluma 9, após Bangu, Abuco, e prossegue conforme rota o plano de voo. Controle Salvador opera 1208, Aciona 5405 transponder. Autorizado 370, decola da 10 por esquerda, saída Momo Froti, após Bangu e Abuco. 208 é o controle, 5405 o controle, o voo 090. Transponda, chama pronto, pushback, sanamento, gol na 096. 405, vou chamar, obrigado. Xané 6303, ação de edificação via chegada a bomb, desse mantém 4 no fecho. Ajuste altímetro 1097. Detecção para 4.000, estado 1097, ação 6303. Autorizado, Salvador, boa noite novamente, o TAN 38 do 5, retornando para Guarulhos, solicitando autorização de tráfego, ponte 7, ao, é, sentido da informação ativa. TAN 38 no 5, autorizado Guarulhos, no nível 340, decola no 0, curva direita, saída da EO, Leda Motiva, via Upedulo no 0, Taubaté. Controle 1208, aciona 5415 transponder. Eu 340 aprovado para Upedulo 0, Taubaté. Decola da 10, curva direita, na da EO, Leda Motiva. Aciona 5425 confirmando e 1208 é o controle. Da 38 no 5. 5415, transponda João Bruno, escute back treinamento. 15, positivo. Tá 38 no 5. TAN 3858 para o táxi, 172 a bordo, 3 horas e 35, alterna João Pessoa. 3858, autorizado táxi via Índia, ponto 0, ponto 1, 0, chame Torre Salvador, 1895, existe no 0, 17. Autorizado táxi via Índia, TAN 3858, 295. Centro 298, após o TAP, desse mantenha 2500 pés, voo e servida 366. Marcado o procedimento RNAV, pistão 0, ajuste 1017. Ok, após o TAP, descendo para 2500, Serra Vita 366, azul, 4228. Salvador, boa noite, TAN 3858, pronto no ponto de espera da 10. TAN 38. 8, autorizado alinhar e decolar pista 90, vento 080 graus, 08 nós. Ali decola pista 90, 38, 50. Azul 4298, está estabilizado no RNAV da 10. Cliente Azul 4298, completo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95. 118.95, Azul 4298. Torre, o Azul 4298. Azul 4298, continua a aproximação, reporte visual com campo, informo chuva leve e pista molhada. Ok, reportará visual, chuva leve, o Azul 4298. TAM 3858, decolada 06, chame controle Salvador, 920.8, bom voo. Obrigado, TAM 3858. Salvador, 3858, boa noite. 3858, é o controle, meu cordial, está em contato radar, prossiga como autorizado. Gente, na saída Momo, 3858. Na 63, na 3 da pelo pódio qual 3 em aberto. Oceano 63, 13, ajuste agora no 097, desça para 2.500 pés. Após pelo Sierra Vitor 366 para o RNAV autorizado. Direção 2.500 pés, 17, pode pelo voo 366 autorizado no final do Sierra 63, 93, está livre, restrição de 4.000? Desça sem restrição. Restrição é de 63, 93. É de 3 horas e 30, alternando o São Gonçalo. Porta. 6310, autorizado táxi via Índia, ponto espera, ponto 10, chame torre 11895, é destino 017. 617, teve táxi, ponto espera, 1895, graças. 298, vento 080 graus com 7 nós, avistado, pouso autorizado, pistão na 0. O ajuste no 0 no 7, pista molhada. Livre ponto com azul 4298. Trono de Salvador, está 3858. Aguarde, 3858. 358, prossiga. Forma desvio à direita, proa 330, 30 milhas. Positivo, livre. Faça a voz do pouso do Embraer da zona curtíssima, autorizada a linha de manter. Voz do pouso do da azul, está livre na linha de manter, 863. Dois, solo 11, direito 121 no decimal 9, solo. Continua com a sua sala, autorização de pouso. Uma proa melhor que o 3858. Mas, a princípio, Vossa Senhoria vai manter a proa. Estou aguardando a aeronave da Azul, que é a Nordeste, me chamar para que a gente não tenha problemas futuros. Ah, sim. Então, mantemos a proa ainda, 340. Fique autorizado, varemos a proa que o senhor conseguiu coordenar. Obrigado, hein? Tchau. Jatinho, para cá. Autorizado, chama para cá, senhor Gol, no 096. Vento 040 graus 3 nós, chuva leve. Estou regulando aqui a intensidade da pista, parecendo um pouco forte. Informe se está melhor agora ou prefere comando? Não, está melhor agora. Ok, está autorizado o pouso, afirmo pista molhada, precipitação leve. Estacionamento 3, 3.